da 7 com curva direita, corredor axé, inscrito a 1000 pés até farol da barra ou liberação do controle. Frequência do controle 119.35, transpondo 0117. Azul, correto, só tentando que restrição de 1000 pés até o farol da barra ou liberação do controle no pátio 5, confirme PAB. É 04. Vai manter a posição na interseção que o senhor livrar, sem ingressar na táxi alfa, e vai chamar o solo em 121 decimal 9. Vai chamar 121 para fazer uma papá, sem ingressar. 1260, autorizado, reposto táxi. Tomar a táxi do 1260. Bom dia, Papa Romeu Bravo Lima Papá. Papa Romeu Bravo Lima Papá, confirme o pátio destino. O pátio vai ser na versão geral, estranho. Sente autorizado, Alfa Kilo, pátio 3, o Bravo Lima Papá. Alfa Kilo, pátio 3, Bravo Lima Papá. É, direto à área Zulu, está autorizado o táxi na interseção sem ingressar na pista. Of course, Juliet Bravo Delta, clear to take off, wind 240 degrees, 06 knot, QNH 1014. Charles Zulu, ingresso na pista, reporte alinhado, cabeceira 17. Ingresso na pista, reporte alinhado, cabeceira 17, 17. primeira posição. Juliette Bravo Delta airborne at 15, now contact ground correction. Salvador approach control frequency 119 at decimal 35. Juliette Charlie Zulu, ingresse na pista, reporte alinhado, cabeceira 17. Juliette, Alfa, Postela 28, 262 a 14, obrigado, boa tarde. Direto Gole está presente, Juliette Bravo Delta? Direto Gole, Bravo Delta. Charles Zulu está autorizado a decolagem, o vento é 220 graus, 8 nós, ajuste 1014. Charles Zulu decolado de Salvador, aos 19, chame o controle, 119, decimal 35, Juliette Charles Zulu. Olá. Controle Salvador, Juliette Charles Zulu. Juliette Charles Zulu, com controle. Circulou Bona 7, Paranoia de São Paulo, 025. Atinge agora 700 pés, se possível, direto no outro portal do Brasete. Sem a sub-regra de voos visuais, ainda não temos contato radar com a aeronave. É autorizado direto, altitude de 2.500 pés. Inicialmente sube até 1.000, e mantenha 1.000 pés, aguarde autorização, aguarde aí contato radar. O código é 0117, isso? acionar aqui, acionando agora 0197, Amateur 1000, aguardando a autorização do controle. Isso. Juliet Bravo Delta, controle. Escuta, prossiga. Após o nível 060, autorizado direto radial 255 para interceptar direto conquista. Teste, após 060, voa direto conquista, radial 255. O Juliet Bravo Delta. Tem o destino do Mike of Mike? Mantenha 070 a 3 milhas da posição. Quando o controle de Aracaju 20 decimal 3, bom voo. Está autorizada a decolagem, o vento é 230 graus, 5 nós, o ajuste é 10014, voo 1260. Decolagem, voo 1260. Boa tarde, eu estou 3895. 3895? Direção para Guarulhos, 380, senhor. Minuto, copia agora de cópia, eu estou 3895. 3875, obrigado. 025, atenção no presente. O 2620 decola de Salvador, 23, chama o controle 119, decimal 35, bom voo. Canal 35, boa tarde, obrigado. Tá. 1260. 777, pronto, cópia. Pronto. O 1777 autorizado Porto Seguro, nível 320, via Upper Whisky 50. Local da pista 28, mantém pro até 2000 pés, curva à esquerda. Subida gole, eval após Hildes. Correção, gole, eval após direto Porto Seguro. Frequência do controle 119.35, transponder 5103. Autorizado Porto Seguro, 340. Ciclota 28, após 2000, curva à esquerda. Saída gole, eval, direto por segura bola. 1935, controle 5103, é o transponder, gol no 777. 0 gol, 1260, vigilância. Arão Melim até o 390, 0 gol, 1260. Aqui, não precisamos ninguém, 320 por segura, 1777. 04, reporte pronto para o push, seu momento, gol no 777. Reportará. Mike Wolf, Mike, copia. Mike Wolf, Mike, autorizado, voo local, sobrevoa Camaçari, 1500 pés, decola da pista 17, em coordenação com a torre, com proa norte. Frequência do controle 119.35, transponde a 0114. Estou aqui, mantenha 025, prossegue, morro de São Paulo. Gente, direto morro, ou direto Charles Zulu? Zero é a torre, confirme o TLB no Pat 5, Mike Wolf Mike. Zero 3 para para acionamento táxi e decolagem torre 118, decimal 612, bom voo, Mike of Mike. Prezado 100, submantenha o Juliette Bravo Delta. Prezado 100, futural lá, mas o Juliette Bravo Delta. Vai lá em Camaçari, tá vendo? Está autorizada a alinhar e decolar. O vento é 210 graus, 07 nós, o ajuste é 1014, 10 no 4, Mike. Muito obrigado. Fico autorizado Guarulhos, nível 380, via Upper Whisky 50. Decolou da pista 28, mantém pro até 2000 pés, curva à esquerda, subida gole, eval, após Eudes. Frequência do controle 119.35, transponder 5076. Tá, 3895, centralizado para Guarulhos, 2820, mantém pelo até 2000, após curva à esquerda, gole, Gonza, Eudes. 1935, 5076 no transponder, por isso que 50. Poderia só cotejar o nível autorizado, então 3895? 3805. Sim? 380. Afirmo, 380.01, chame pronto para o puxa e acionamento, então 3895. Obrigado, 3895. Mike of Mike, taneado, Luciano. Afirmo, Mike. Chama Centro Recife, frequência 12685, alterno 2545. 2685, alternando 2545, obrigado. Bom dia. Bom dia. Mike do Mike, fora do sol. Gente, avistado, Mike, comprou a nós para Camaçari, muito bem acompanhado. Chame o controle em 119.35, bom voo, aguardo no regresso. Mike, de volta mesmo. O destino é o RJ Transumon. Bom dia. Bom dia, Mike, grupo Mike, pro senhor. Ok, decolou, vai pra 1500 pés, sobrevoando Camaçari com 03 a bordo, acionado 01 no 4. Subida gole, Eval, põe direto Eudes. Gole, Eval, Eudes, obrigado. Ok, é, 1500 pés já está acima da área restrita, ok? Sente, Mike, Cuff, Mike. A informação que eu tive é que a área seria até 1500. Evite essa área, está livre o seu voo. Mike. Tango Juliette Bravo Delta, 38 milhas, chame agora Centro Recife, frequência 1264, alterne 28.8, bom dia. Juliette Recife 1264, 1288, Juliette Bravo Delta. Troca de frequência autorizada, não temos tráfego, até retorno, Juliette Charlie Zulu. Zulu? Altímetro em Salvador 1014, reporte Paripe, Alfa Vitor Juliette. Porta da Paripe, Juliette. na 3895. Na 3895, prossiga, por favor. Não confirmo mais, senhor. Após o gole, vão, Monza e Eudes, ok? Ativo, gole, Eval, após direto Eudes. Gole, Eval, após direto Eudes, gente, obrigado. Salvador, o azul 4107. 4107, minuto pra cópia, da Rio de Janeiro. Ok, é, a gente vai fazer uma cópia, só por gentileza, gostaria de confirmar se ao 03 da próxima, aí meio dia 3 local, a interdição da pista continua só os 90 metros? Afirmo. Ok, então vamos planejar aqui só pros 90 últimos metros. Obrigado, eu guardo a cópia. Salvador, bom dia, WebJet 6740, ciente da informação Oscar, informa que vai iniciar a descida em mais 3 minutos já. WebJet 6740, a frequência do centro 1264-1288. Gente, senhor, o centro pediu para passar para sua frequência. Oh, deve ter havido algum engano aí. Vou coordenar com ele agora. Controle, bom dia. Bom dia. É o azul 4060, passa o 200 para 150. Azul 4060, identifique, desça para o nível 40, chegada CAR e vigilância. 040, chegada CAR e 4060, está sendo informação ótima. No Galeão 360, guarde cópia. Poli, Eval, direto CRAT. Jet 6740, eu também não estou conseguindo contato com o centro. Se eu tente novamente na frequência de 1264-128.8. Solo, boa tarde, está 3895 para pushback e acionamento. Autorizado, reporte fax, está 3895. Está na 1, é para dar a tarde, 395, obrigado.